I've seen you eat your own. I'm the cycle of fate of a thousand year old reign. I'm suicide and salvation, the omens and nations that you worship on all fours. I'm the infection and famine that's not getting at your na web rádio Mental Morfose. Este é o Riff Service e nas próximas 2 horas e alguns minutos vamos ter uma emissão 100% cinematográfica. Todas as músicas presentes no programa de hoje fazem parte da banda sonora de algum filme. E para começar, temos os Survivor. Os Survivor têm músicas em vários filmes. Neste caso, esta música faz parte da banda sonora do filme Rocky 3. Pelo que eu ouvi Jim Patrick a dizer numa entrevista, foi o próprio Sylvester Stallone que pediu aos Survivor para fazer uma música para a terceira parte do Rocky. E os Survivor fizeram a música Eye of the Tiger. Para vocês, Survivor, Eye of the Tiger. We'll be right back.

e três vocalistas, Jeff Scott Soto, Mike Matiavich e Miles Kennedy. Estou a falar-vos do Steel Dragon, uma banda fictícia que foi realizada para o filme Rockstar. E para vocês, Steel Dragon Wasted Generation. Yeah. E após Steel Dragon Wasted Generation, ficamos com outro projeto idealizado para a banda sonora de um filme. Estou a falar-vos dos The Dudes of Worth, do filme Shocker, com a música Shocker. Esta banda, este supergrupo, este projeto, foi composto e idealizado por Paul Stanley e Desmond Child. Eles dividiam os vocais principais. Contava também com Vivian Campbell e Guy Mandude como guitarristas. Contava com o baixista Rudy Sarzo e com o baterista Tommy Lee. Este supergrupo contou também com os backing vocals de Michael Anthony e Kane Roberts. E vamos entrar agora numa nova sequência. Para começar esta sequência, temos também um supergrupo que durou 2 anos, no final dos anos 80 e início dos anos 90. Esta música é retirada da banda sonora original do filme Tango e Cash, que contava com Sylvester Stallone e Kurt Russell. Para vocês, Bad English, Best of What I Got. searching through my life for the sun to shine my way. And only through my words could you ever hear me say how I've gotten through without you, calling myself free. And the same last I found you may play me as the fool. And each lovely após Bad English, Best of What I Got, ficamos com Giuffria, Never Too Late, da banda sonora original do filme Gotcha, que em Portugal ganhou o nome de Um Americano em Berlim. Este é um filme de ação que contava com Anthony Edwards e Linda Fiorentino nos papéis principais. E terminamos a sequência com Stan Bush, Fight to Survive, música retirada da banda sonora do filme Bloodsport, ou em Portugal, Força Destruidora, o primeiro filme que contou com Jean-Claude Van Damme como ator principal. Este filme narra a história ficcionada, apesar de ser um personagem real, de Frank Dukes, um vencedor de um torneio de artes marciais ilegal. E vamos entrar agora numa nova sequência. Para começar esta sequência, temos uma música que faz parte da banda sonora original do filme Bill and Ted, Bogus Journey, um filme que contava com Keanu Reeves, Alex Winter e George Carlin. A banda sonora deste filme contava com várias músicas de hard rock e eu resolvi escolher esta para vocês, Slaughter, Shut It Out. Ever to anyone. You understand that? You don't go. And you're... Attention. For the next 4 minutes and 10 seconds, this station will be conducting a test. Of the two-time broadcasting system that is. So all you big upstanding citizens, come join us in a way. Take my hand. If you speak all the words, let's say how you feel. siger. Oh, Estamos na web rádio Mental Morfose e este é o Riff Service. E após Slaughter e uma música do segundo filme de Bill and Ted, Bogus Journey, ficamos com Shark Island, Father Time, retirada do primeiro filme da saga Bill and Ted, neste caso Excellent Adventure. Terminamos a sequência com o Zwinger e a música Out for the Count, retirada da banda sonora original da terceira parte da saga Karate Kid. E vamos agora para uma nova sequência. Uma sequência que vos vai fazer relaxar e que vos vai fazer apreciar um som virtuoso. Para começar esta sequência, temos uma música da banda sonora do filme Top Gun. Para vocês e Harold Faltermeyer e o guitarrista Steve Stevens, vamos ficar com a música Top Gun Anthem. We'll be right back. E ficamos com Harold Faltermeyer e Steve Stevens e Top Gun Unteam. Terminamos a sequência com Paul Herzog, The Eagle Lands, retirada da banda sonora do filme Kickboxer, um dos filmes mais conhecidos de Jean-Claude Van Damme. Este filme narra as aventuras e desventuras dos irmãos Sloan na Tailândia e na sua luta contra o malvado Tang Po, uma personagem mítica de toda a geração de que eu faço parte. E vamos agora para uma nova sequência. Para começar esta sequência temos Suzy 4 e a música The Wild One. Esta música é retirada da banda sonora do filme The Runaways. Este filme narra a história da banda feminina The Runaways, banda que contava com Cherry Curry, Lita Ford e Joan Jett. Para vocês, Suzy 4, The Wild One. após Suzy 4, ficamos com outro nome feminino muito importante na história do rock. Estou a falar-vos de Pat Benatar e aqui ficou com a música Shadows of the Night, retirada da banda sonora do filme Rock of Ages. Neste filme, a música Shadows of the Night entrava como medley com a música Harden My Heart dos Quarter Flash. Terminamos a sequência com os Zebra, Hard Living Without You, música do filme Small Affair, custou mas valeu, filme que contava com John Cryer e Demi Moore. E vamos agora para uma nova sequência. Para começar esta sequência temos os Mr. Big e uma música que não foi editada em nenhum álbum de originais da banda. Esta música fazia parte do filme Navy SEALs, Comandos para Vencer, filme que contava com Charlie Sheen no papel principal. Para vocês, Mr. Big, Strike Like Lightning. By surprise.

E após Mr. Big, Strike Like Lightning, ficamos com uma música do filme Inferno, um filme português realizado por Joaquim Leitão, que contava com Nicolau Brainer e Joaquim de Almeida. Este filme narrava as histórias e, em especial, as sequelas da Guerra Colonial Portuguesa. E a música que aqui resolvi apresentar é do Chutes e Pontapés e chama-se Inferno, Parte 1, e conta com a participação de Mário Lajinha no piano. E vamos agora para uma nova sequência. Para começar esta sequência, temos uma balada retirada do filme The Banger Sisters, As Irmãs do Rock, filme que contava com Goldie Hawn, Susan Sarandon e Geoffrey Rush. E a música que eu resolvi escolher da banda sonora deste filme é de Richie Sambora, e para vocês, Richie Sambora, One Last Goodbye. Kids love the night. shining again. You can change the world, but no one can take away your heart. Your silence is broken now. It's over now. The words have been spoken, and with every word you say, you go away. The tears of another time. The silence is broken now. It's over now. The truth has been spoken, and with every word you say, you go away. The scene of another crime. Suffering. last note of freedom is heard throughout the land. I know the fear of dying, Lord, from the meltdown blast. I know that, Lord, have mercy, it soon will pass. E após Richie Sambora, One Last Goodbye, ficamos com Damn Yankees, Silence is Broken, música retirada da banda sonora original do filme Nowhere to Run, Escape, Vencer ou Morrer, filme que contava com Jean-Claude Van Damme e Rosanna Arquette, e terminamos a sequência com uma música da banda sonora do filme Days of Thunder, Os Dias da Tempestade, filme que contava com Tom Cruise e Nicole Kidman. Para vocês ficou a música The Last Note of Freedom, música composta por Billy Idol e Hans Zimmer e que foi magistralmente interpretada por David Coverdale, vocalista dos Whitesnake e ex-vocalista de Deep Purple. E vamos entrar agora numa nova sequência. Para começar esta sequência, temos uma música de um filme de Arnold Schwarzenegger. Estou a falar-vos do filme Last Action Hero. Este filme contava com várias músicas de bandas de heavy metal e de hard rock. Eu resolvi escolher a música Real World dos Queensrÿche. Para vocês, Queensrÿche, Real World. Thank you. Estamos na Nova Web Rádio Mental Morfose e este é o Riff Service. E o nosso Riff Service aproxima-se rapidamente do seu final. E ficamos com Queensryche Real World, seguido de Journey Remember Me. Esta música foi a primeira música do Journey a ser cantada por Steve Augeri e fazia parte da banda sonora original do filme Armageddon, filme que contava com Bruce Willis, Ben Affleck, Liv Tyler, entre muitos, muitos outros. Esta é provavelmente uma das músicas menos conhecidas do filme, mas eu resolvi escolhê-la porque gosto bastante dela. E vamos entrar agora na penúltima sequência do Riff Service, e vai ser a sequência AC/DC. Para começar esta sequência, temos Rhino Bucket, Ride With Yourself, música retirada do filme Wayne's World, filme idealizado pelo humorista Mike Myers. Este filme é uma verdadeira paródia e que todos devem ver para se divertirem um bocado. Para vocês, Rhino Bucket, Ride With Yourself. Oh, E após a cópia Rhino Bucket, ficamos com os originais AC/DC e a música The Razor's Edge, retirada do segundo filme da saga Iron Man, filme que contava com Robert Downey Jr. no papel principal. E vamos entrar agora na última sequência do nosso Riff Service. Para começar esta sequência, temos um filme, temos a música de um filme que marcou para sempre a carreira de Jack Black. Estou a falar-vos do filme School of Rock, a Escola do Rock. E para vocês vai ficar a música dos The Darkness, Growing on Me. Get rid of you. I don't know what to do. I don't even E é com Quiet Riot, Mental Health, Bang Your Head, que terminamos o nosso Riff Service de hoje. Antes ficamos com The Darkness, Growing On Me, seguido de Slash, Snake Pit, Be The Ball, música retirada do filme Balls Of Fury, Não Me Toques Nas Bolas, filme que contava com Dan Fogler, George Lopez, Christopher Walken e Jason Scott Lee nos papéis principais. E como eu disse, terminamos com Quiet Riot, música retirada da banda sonora do filme The Wrestler, filme que contava com Mickey Rourke no papel principal. Desejo-vos a todos uma boa semana. Espero que para a semana esteja novamente aí desse lado. Para a próxima semana vamos ter a repetição de um programa. Não vamos ter um programa original. Mas na semana seguinte eu prometo novas novidades. E para vocês desejo-vos uma excelente semana. O meu nome é Juan. Estamos na nova web rádio Mental Morfose. E este é o Riff Service. Rock on! It's hard to explain, Itch. This joint is supposed to have everything, to be the best, but it's just too, I don't know, it's too heavenly here. It's too peaceful and paradise-like. Straight and narrow and much too nice-like. Endlessly sunny and clear. It's too heavenly here. To bear, calm and quiet and much too mellow. All my brain cells have turned to jello. Every day feels like a year. It's too heavenly here. I need some action, I need some juice. That crazy kind of feeling of playing fast and loose. Some razzle dazzle and a little stress and strife. I gotta get some life in my life. But it's too heavenly here. There's no way you can be a sinner. Roll the dice, everyone's a winner. It's so legit and sincere. It's too heavenly here. What good's a hustler without a scam? I'm wasting talent, that's all that I am. Well, this operator is at the wrong address. Cause there's nothing to finagle and no one to finesse. It's so heavenly here. Saintly, I just can't relate. There's gotta be an exit through that pearly gate. Behold a canine who's been cut down in his prime. I may have done the crime, but I can't do the time. Cause it's too heavenly.